tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. I'm blue. ouro e platina. Está a ouvir Ouro e Platina. Yeah. passa agora, na sua antena web, Ouro e Platina. Move on!